apenas experimento. Não ponha letra, nem perca tempo, só precisa tocar. Sinta o som dos instrumentos. Sem uma voz pra cantar, só o tom altera o som. Na hora certa aumentar e o panorama mudar. Na hora certa aumentar e o panorama mudar. E a liberdade de expressar essa canção. Faça silêncio por um momento, não precisa falar. Experiências, experimentos. Aqui você ouve todas as músicas. Ugly beautiful thing. TV flex into my kex. I dare you to change the till you sing like King Bane. Ugly, beautiful thing, bada bing, bada boom. You ain't Buddha, you ain't Harry, you ain't even the artist fully known as Prince. You're a king. You're a king. You're gente, hoje eu tô com um problema... Dictivo. Dictivo, então vocês percebendo. Desculpem, tá? Ela chupou muita groselha. Lixeirinha.